Cavaleiros de plantão. Dona abraço essa galera do Cá Entre Nós. Lá do Viola de 12. Balança aí, galera. Não me chame não, viu? Me chame não que eu vou. Me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Não me chame não, viu? Me chame não que eu vou. Me chame não, viu? Não me chame não que eu vou. Venha, venha, venha, venha. Venha, vem, vem, vem, venha que se mora. Venha, venha, venha, venha pra venha, venha, venha. Eita que swing bom, mas que dá bom. Olha que balanço massa, mas que tá massa. E a galera ouve o som, e ouve o som. É chaveirinho que passa. E eita que swing bom, mas que tá bom. E olha que balanço massa, que tá massa. A galera ouve o som. É chaveirinho que passa. Opa! Vinha, vinha, vinha, você toma. Vinha, vem, vinha, vem, vinha, se joga. Vinha, vinha, vou me jogar. Vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha. Oi! Samba da gente, samba da gente, samba do bom, samba do bom. A galera não aguenta, aí pra curtir o nosso som. Tem gente que gosta, gente que gosta, gente que não. Pra mim não me importa, é cantar com o coração. Claro que sim, claro que não, claro que sim, claro que não. Claro que sim, claro que não, claro que sim. Que não, vinha, vinha, vinha, opa, vinha, vá, vinha, vem, vinha, cê vinha, vinha, galera do samba e rebote, vá, vinha, vinha, vinha, vinha, e não me chame não, viu, me chame não que eu vou, me chame não, viu, me chame não que eu vou, até pra ver a mim, me chame não que eu vou, me chame não, viu, não me chame não, vinha, vinha, vinha. Vem, vem, vem, vem, vem, pisadinha. Vinha, vinha, vinha, assim bora. Vinha, vinha. Samba da gente, samba da gente, samba do bom, samba do bom. A galera não aguenta, aí pra curtir o nosso som. Tem gente que gosta, gente que gosta, gente que não. Pra mim no que importa é cantar com coração. Claro que sim, claro que não, claro que sim. Que não, que sim, que não, que sim. Vinha, vinha, vinha, vinha, vá, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vá, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha, vinha. Chama que eu vou.